Plano 73, Salvador Recife, 370 nível autorizado. Eu bicho 58, decola da 10, primeira curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, 1208 controle, 5541 transponder. 370, Recife, decola pista 1-0, curva esquerda após decolagem, subida PUCA, transição Caju. Pois eu pus 58, 120.8 ao controle, 554 ao transporte. Pode contar o posicionamento, 5973. O posicionamento será futuramente no local, não é? Chamarei para participar. 6235, livro, aguardando instruções, Alfa, reporte Ângela Juliette, 625. Alfa, reporte Ângela Juliette, 625. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Índia November Alpha, 77. Papa Romeo, Índia November Alpha, visual, reporte no farol da barra. 7, visual, reporte no farol da barra, ou Índia November Alpha. Ósio 4234, vai cruzar 120 para o 350. Cliente, mantendo o... mantendo ainda a minha escuta, azul 4234. Marcos do uniforme, finalizado o reboque, obrigado, bom trabalho. Bom dia. Novamente. Contato radar, submantém nível de voo 2, corrijo, 180. 180, só confirmar, não dá pra gente cumprir aí uma centena de uma fita linda, pode ser que não tiver, não? Autorizado. Ingressa na Juliette, portão 1. 6225, vai ingressar na Solo Salvador, bom dia, 925, no Lebron. 951, vai taxiar via Alfa, Juliette, do, através do 09, do 08, vai seguir o follow da Estrada até o 10. Você vai com Juliette através do 08, segue o follow me para segue para o 10, no 925, não. Azul 4234, chame o Centro Recife em 12685. Recife 2085, azul 4234. Trip 5384, chame o Centro Recife na frequência 12685. 12685, Trip 5384, obrigado, bom dia. Pronto para puxa, acionamento, finger número 6. 06 vai aguardar para pushback, 379. Aguardando. Vamos ver se o 76 para pushback. O 43 está livre, reposta está livre. Livre, reposta está livre. 06179, após aeronave da Gol. Passar para a retaguarda. Estaria se tiver que apostar com 06-3179. Visual, reporte no farol da Barra. Visual, reporte no farol da Barra. Solicita ascensão para o 085, se possível. Ascensão para o 085, autorizado. Matias. Falando de gás do sol, cara. Tente frequência livre. Mike, Juliette, Romeu. Azul 4299, desça e mantenha 3000 pés, ajuste do altímetro no 094, acusa estabilizado no localizador. 3000 no 094, chama o localizador da 294. Bravo que Luiz, que reporte Paripe 1014, segue corredor. Bravo que Luiz. Maia. Gol no 649 na Dael Lida. Vigilância, gol no 649, mantém o perfil, só em ascensão 360. Mantém perfil 360, gol no 649. Papatango, Eco Zulu Novamba, quando possível informe estimado para pouso e a proa ideal para o destino. Eco Zulu Novamba está estimando pouso em GQ ao 35 e a proa já é a proa para a gente. Ó. Pouso no 135. Gente, o Eco Zulu Novamba. Passaredo 2223, voo e conquista. Obrigado, conquista, muito obrigado, 23, passaredo. Triplo Papá, Romeu Lima, prossiga. Colado de Serra Interno, para Salvador, proa da rotatória, chamado 014001 agora. Qual a sua procedência? Serra Índia, Eco Índia. Está visual com o helicóptero da RMAR, efetuando pouso próximo à sua posição. Negativo, qual a posição dele? Não observo mais no radar. Paciente com tráfego não visual, Lima, Papa, o triplo Papá Romeu Lima está com proa da rotatória, mantendo 510. Gente, mantenha-se em condições visuais. Chame a torre na frequência 1186. 186, triplo Papá Romeu Lima. Azul 4299, descida até 2500 pés em função de tráfego duas 11 horas, 3 milhas, rumo nordeste. No 1500 pés, tráfego visual sem interferir na sua aproximação. 2500, 299. Prossiga para Solo Salvador. Índia November Alpha, prosseguirá para qual ponto agora? Gente, após cruzamento da Baía de Todos os Santos, frequência livre, autocoordenação 2345 na escuta regresso. Índia November Alpha. 3179 com 227 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Fernando Galeão, pronto para o táxi. Galeão, táxi autorizado, 3179, à esquerda via Patinho, fone espera 012895, altímetro 10014 agora, 1014, confirme só o que eu vi, autonomia por gentileza. POB de 227, 3 horas e 40 de autonomia, está utilizado o táxi via pátio, Índia, no ponto Beradão no zero, torre 18945, tem 3179. Sou 2 e penal, declaro só esse táxi brasileiro. Tá 3179 é corrigindo, é 18614, ok? 18-6. Guardião 08, prossiga. 2 mil pés, livre LS 14. Já fui LS? Não, vai ter que você pra agora. Desce pra 2000, 299. Gente, já avisou o setor? Sim, sim. Tô vindo no 895. 895 também. 2 a bordo, 345, Salvador. Gente, o Rio 5973. Táxi autorizado, siga o Airbus 321 logo à sua frente. No ponto de espera, torre 186, altitude 1014, lugar, Rio 5973. 1014, torre 286, graças a Deus. Solo Salvador, Oxanel 6225. Oxanel. Aguarde só um instante para atendimento. O Guardião 08 é o chamado Papá Romeo Índia, Papá Mike. Oi, Salvador Azul 4299, bom dia. 4299, chame 1862. 186. Papá Romeo Índia, Papá Mike, confere? Gente, Brasília, já temos autorização do nível de voo 100, a rota via Uísque 42, Lapa, Uísque 10, Baiã, e o restante conforme rota do plano de voo. A decolagem pista 17, curva pela esquerda após a decolagem, perfil de subida Momo, transição VATAP, controle 120, décima 8, 21862, acione o código 5494, Guardião 08. Bravo, que luz está visual? Está observando já o aeródromo? Ainda não, Bravo, que luz. Já está visual com a rotatória? Afirmativo, Bravo, que luz. Torre no 895. Corrigindo, torre no 86. Camarão, torre, atenção, 1-8-5-6-9-6-0. Controle, Mike Eco Delta, bom dia. Voo no 649, chame Recife. Frequência 126, corrijo 1251. 251, voo no 649, até já. Controle, Mike Eco Delta, bom dia. 6h30. Pátio do Graé. 186 da presente, ao título 1014, Glosage. Guardião 08. Alô, Chanel 6225. 6225, prossiga. É, por gentileza, a saída prevista para Brasília. Brasília na Alpazul 17, Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, grato. E ao ingressar na terminal Ilhéus, 1201. IP 5217, acione identificação, 62 milhas nordeste de Salvador, proa de Bonfi, reporte nível para descida, chegada Bonfi. Tem proa de Bonfi, IP 5217, subindo na descida, o mesmo, é proa de pelo. Gente. Salvador, azul 4299. Boa tarde, bom dia. Salvador 99, Alfa Juliette para o portão 8. Alfa e Juliette, portão 8. 299. Zulu November solicita manter 065 ao invés de 085. 065, gente. Gato. Controle Salvador, TAM 3179. Liga. Decolado, saída da EL. Vigilância, atenção, TAM 3179. 3179. Saredo 2223, chame Recife em 12685. Corrijo, 1260. 1260, obrigado, bom trabalho, bom fim de semana. Momente. TRIP 5217, não pode olhar a descida. TRIP 5217, desça para 4000 pés, 1014. 4000, 1014, TRIP 5217. Papa Serra, vou e Porto Seguro. Papa Serra, Porto Seguro. Certo, pode olhar. 312, 4210. S0 nível, meio pisca 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída pública, transição Caju. 1208, controle, 5023, o transporte. Passivo 1887, autorizado Recife, 370, Monfort Plano, Pouca, Caju. Decola da 10. Controle 208, acena 5023, você anda aí. Possível upload, tá? Mantenha o perfil da chegada, 6312. Certo. Salvador, bom dia, ouviu o Signal 73, cruzão 1700, subida pouca. Mike, Eco Delta, frequência livre. Controle Salvador, bom dia, ouviu o Signal 73, cruza 2700. Rio 5973, atenção, vigilância. controle na escuta do Rio 5973? Rio 5973, submantém nível de voo 370, saída Puca. Bora, convertido, grato. Serra, chame Recife na frequência 1251. TAM 3179, controle. Controle, TAM 3179. Tráfego 1 para 2 horas, 15 milhas no mesmo rumo, cruzando o nível de voo 190 em ascensão. É um Bravo Eco 9 Lima. Mantenha o perfil da subida. Em caso de eventual desvio, faça-o à esquerda em função do tráfego à direita. Ciente, TAM 3179. Salvador, bom dia. É o voo 9083. 9083, Salvador Confins, pronto. Pronto, gente, com a informação, Juliette. Salvador Confins, 400, nível autorizado, via 3196. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, pós-brinde. Voo 208, controle, 5031, transponder. 3179, chame Centro Recife na frequência 126, corrigindo 251. Centro Recife, 251, nota 3179. 083. Tá. Segmento correto, resposta para estacionamento. Resposta da porção 9. Zulu Novamba, 63 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, mantém nível de voo 0625, autocoordenação em 12345. O Centro Recife para informação de voo e alerta na frequência 1260, alternando 1251. Autorizado 2.000 pés dessa via chegada, reporte estabilizado no localizador 1014. 2.000 pés via chegada, reporte estabilizado. Verificador, 5.217. Janer 6213, desça aí, mantenha 4.000 pés. Chegada a mar e reduz a velocidade para 200 nós. Chanel 6312 ao controle. Afirmativo, descendo 4.000, 6312. Reduz a velocidade para 200 nós, 6312. Ajuste 1014 no 0 no 4. Reduziu. Leão flight level 100 at Militar April via LA Golf 677 after takeoff runway 10, turn right to perform a coral departure. Control frequency 120.8, Salvador Tower 118.6, and squawking 5022, read back. Readback's correct, come red for startup engines. Startup and come red for taxi. 4 mil pés, Orientos, 3-1-2. Autorizado até 2000, 6312, acuse localizador 1014, vai seguir tráfego da Trip, aeronave na TR-72, passando Duna, reduzindo. 7, está reduzindo também, descendo 2000, 6312, reportar estabilizado. Está pronto para o táxi 038 a bordo, 12h20, Alterra Natal. Uno 38 a bordo? 038. 038 a bordo, cliente autorizado táxi via Índia e Alfa. Ponte esperador no 0, torre 1186, Senegal no 014, boa viagem. Índia e Alfa 36, obrigado, até o retorno, 1187. Meu Índia November Alpha, grato pela ponte em coordenação com o Zulu Golf e Papá, por gentileza informe o mesmo para chamar o 12345 para autocoordenação, contrato local e pouso em Feira de Santana. Em Salvador, ajuste a 1014 no 014. Confirma a frequência de saída do controle, por favor. 1208, controle. Autorizado nível 320 para Brasília, decola da 10, curva direita na Arbor Elefa, na Upper Zulu no 7, nível 320. Controle de saída 1202 e o transponder 5046, o Chanel 6225. 1-2-0, decimal 8, o controle e 5043, o transponder. 1208 controle e 5043 o transponder, Chanel 6225. Regimento correto, resposta, faz funcionamento. Vai reportar 6225. 7, livrando o escudo. 7, Alfa Juliette, parte 3, atende para os sinalizadores. Alfa Juliette, parte 3, atende aos sinalizadores. November Alpha, observe Airbus à sua frente, 12 horas 3 milhas, deslocamento sudeste, cruzando 4.000 para 2.500. Uma distância de Salvador? Autorizado ILS, TAM 3859, aguarde separação com tráfego para 2.000. Ah, sim, Amparão, 3859. Positivo. Salvador para Cerno VB Índia Brava, 500 pés, decolada 1-7, litoral sul, 1208 controle, acione 5025. Olha, bom dia, boa noite, 87, decolando seu escuto, pode voar já, ó. 1887, contato radar decolagem, atenção 370, vigilância, mantendo aí no perfil. Mantendo perfil 370, com 987. Estacionamento e ataque, chame a torre, 1186, o Romeu Lima. Poderia confirmar se é a operação cardiomédica? Ah, automático. Além, tá a bordo na Brasileira Group, MP Nacional 01-17, 3 a bordo na sua escolha. Costa de Chile? Pode. Técnica na meta 1903.9. 9 da Líder, pode estar. Líder, pode estar. TAM 3859, estabilizado, ele é FX. TAM 3859, torre no 186. É bom. Índia Novão para Alfa, torre 1989, corrijo 1186. Gonçalo, Xené 6163, 1-2, Ivan, 50, bom dia. 3-1-2, bom dia, Alfa, reporte antes para Juliette. Alfa, reporte para a Juliette. Né? Lima, copiou, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, prossiga. Matheus, o senhor está informado que estava decolado da LC, está indo com o PRO de Veracruz, destino Valente. Lima Papa Mike, mantenha minha escuta até 20 milhas, após autocoordenação 2345. Tráfego à sua direita 3 horas 1500 pés, com deslocamento oeste, sem interferir com seu tráfego em função de altitude. Seu tráfego está passando através de Paris, pode ser até 20 milhas, não se escuta o Lima Papa Mike. Gente, após autocoordenação 2345, bom voo, Papa Mike. Ingresso na Juliette, portão 5. 0-5, metrô. Delta Taxi, voo 9083, 94 a bordo, 3 horas e 3 minutos, alternativa cabine. Delta Taxi, via parte principal em Engenhal, onde espera da 10, torre 118, decimal 6, QNH 10114, boa viagem, 90283. Copiou via Pátio, Índia, Alfa, ponto espera da 10, chama 286, fazia 2014, muito obrigado, bom trabalho, voo 903. Era 6545, clear to cross 1028, report on taxi Delta to enter on taxi Alpha. Clear to cross 1028, report Delta to taxi Alpha. Bom dia, 359 Alfa Juliette para o portão 3. Alfa Juliette para o 0358. Pelo Papa Romeu Lima, decolado da 17 com destino a Sierra Novembro, Índia Bravo. E a rota que intencionará após o farol? Após o farol DCC. Qual o rumo após o farol que o triplo Papa Romeu Lima intenciona prosseguir? Qual que é... não foi possível copiar, poderia repetir por gentileza para o triplo Papa Romeu Lima? O rumo para o destino após o farol? Vai na 280. 280, ciente, quando possível informe o chamado para pouso, triplo Papa Romeu Lima. Está presente uma hora. Hold it on. We'll call 118-6-NH-101-345-45. Gente, triplo Papa Romeu Lima. Autoriza 210 sobre o mar para o triplo Papa Romeu Lima até o farol da barra. O triplo Papa Romeu Lima mantenha-se em condições visuais. Evite totalmente o continente e reporte no farol da, através do farol da barra. Postará no farol da barra o triplo Papa Romeu Lima. Índia November Alpha, chama a torre no 186. Ryanair 6225, está na, no gate 1 para pushback estacionamento. 6225 no 01, está ali, reporta táxi. Ah, reporta táxi, 6225. 9083, decolou, vai cruzar 2000. Voo 9083, submantenha o 400, vigilância. Sobe, mantém 400, solicita 360 como nível final possível coordenar? É possível, aguarde coordenação 9083. Aguardando, voo 9083, obrigado. A 299 Campinas, aguarde pra cópia. Da Aula da Bridge? Afirmativo. Obrigado. Ok, porém o senhor havia coordenado e autorizado manter sob o mar e não sob o litoral. Ou suba para 500 pés ou mantenha o continente à sua direita, mantendo seu voo sobre a água. T99, pronto? Você escuta, prossiga. A 299, Salvador, Campinas, 340 nível autorizado, via piso Zulu 6, após o Bravo Hotel Zulu, aparece a detrível, abaixo conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após o bridge, 1208, controle, 5045, transporte. 340, via rota até Campinas, depois Zulu 5... Bravo até o Zulu Trilho, decolando 1-0 com curva direita da Elda da Pride, 208 e 5045, transponder o 429. 299, era via para o Zulu no meio, ok? Para Bravo até o Zulu, aparece o Trilho. Eu para o Zulu no meio, Bravo até o Zulu Trilho, isso aí via rota. O 299 da Zulu. Fonte do estacionamento. Tá bom. Salvador? Está permanecendo num sobrevoo sobre a água. Com 360 entre o farol de Itapuã e o aeroclube. 210. Triplo Papá Romeu Lima. Qual o estimado para permanência no setor em 360? 10 minutos. O triplo Papá Romeu Lima. Nível 360 reautorizado. Mantenha o perfil da subida da El. Perfil da subida da El e autorizado 360, voo 9083, muito obrigado. Então 3304, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador para chegar para a final do ILS X-Ray. Desça 2000 pés, formar a final X-Ray, 3304. Eco Delta, reporte patamares. Alô, Xanair 6225, para o táxi, Campinas 92, eu estou no 24 horas, vou ver na Goiânia. Confirme, era nada que chamou o solo? É o Xanair 6225, para o Campinas 92, autonomia de 4 horas, vou ver na Goiânia. Curva do farol está bom, é isso? Mike, Eco Delta, 500 pés, no reporte Montravers de Patamares. Aqui é com o Delta, observe helicóptero a baixa altitude no setor da Boca do Rio, efetuando manobras de 360 a 200 pés sobre a água, conforme informação do mesmo. Barra, reporte no através do farol, triplo Papa Romeu Lima. Salvador Departure, Brazilian Flight 6545. Zillion Air Force 6545, climb and maintain flight level 100, Coral Departure. Climb and maintain 100, Coral Departure, Brazilian Flight 6545. Chame Recife, frequência 1251. 251 com o centro, voo 9083, vamos pra lá. Grato. TAM 3304, chame a torre em 1186. 286, boa. Frequência livre para autocoordenação no 2345, triplo Papa Romeu Lima. Salvador, azul 4299, pronto, pushback acionamento, gate 8. 08 está livre, reporte táxi. A mensagem foi pro 4299. Está livre no 8, isso? Afirmativo, reporte táxi. Iniciando 299. O Delta passando o momento, travessa de Iguaçu, 500 pés. Estou vendo no 89. 1186, Mike é colhado. 1186, grato. dia. É o Guardião 08. Prossiga. Tá cruzando 1000 pés. É, sai do instrumento. Darbor. Índia Papa Mike. Corrigindo Guardião 08. Na saída Arbor. Mantém a restrição da mesma. Está sob vigilância. Gente, o Guardião 08. Para o táxi, 122 a bordo, 4 horas, alternando o tempo. 499, obrigado táxi, a Índia Alfa, ponte esperada 1-0, torre 1-1-1-1-6, que nem dá 1-0 no 4. 1-0 no 4, Índia Alfa, 18-6, ponte espera, o 4299, uma... Solo Salvador, bom dia, Tantri 604, interessante na Alfa. 604, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 604.